tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3 Escute Diferente. Este programa é destinado à educação básica e também à educação no geral, onde aqui nós trazemos e discutimos vários âmbitos, vários parâmetros, várias pedagogias, várias práticas de ensino e também trazemos aqui alguns alunos, algumas pessoas da comunidade para discutir alguns problemas, os alunos para apresentar os seus dons artísticos, músicas, declamação, poesias, e também mágica, né, e etc. E hoje nós estamos aqui com três alunos lá da Escola Jesuíno de Arruda, o Yuri Vinícius, o Luiz Felipe, ambos são do primeiro E, e o Matheus Vinícius do primeiro B, que vão aí abrilhantar aí a nossa tarde, né, com música, um pagode, né? Muito bem, vamos começar conversando com esses rapazes aí, né? Bom, só falando deles, né, falar um pouquinho deles, que eu conheço eles há algum tempo, assim, desde o começo do ano. São, assim, alunos diferenciados, são bons alunos, né, alunos que a gente fazia um bom tempo que a gente não via, alunos que são dedicados, alunos que têm alguma coisa diferenciada, assim, porque eles se dedicam a outra atividade quando não estão na escola, né? Bom, Yuri, que instrumento é esse, cara? Então, esse daqui é o tantã, na verdade é o instrumento mais grave, assim, que faz meio que a base, assim, e aprendi olhando, assim, aí eu comecei a assistir videoaula, e aí eu conheci eles, e aí a gente tá fazendo esse som. E você então aprendeu sozinho, cara? Foi mais ou menos isso, na verdade. Tem alguém sozinho. Alguém da sua família que é músico? Ah, tem. Tem meu tio e meu pai. E o que eles tocam? Meu tio toca contrabaixo e meu pai toca flauta transversal. E eles tocam em algum grupo, alguma coisa? Ah, os dois tocam na igreja. Ah. E por que a escolha? Como é que é o nome desse tantã. Por que o tantã? Ah, sei lá, acho que das viradas que ele faz, chama mais o refrão das músicas, acho que eu me interessei. E aí eu comecei de olhar e ver as pessoas tocar, eu acabei aprendendo. E qual estilo musical que você mais gosta? Samba e pagode. Samba e pagode? Pô, cara, é difícil, né, a gente ver hoje em dia pessoas da sua idade, jovens da sua idade, gostar de samba, pagode, porque todo mundo tá indo pra outros ritmos, né? Escuto meio que de tudo, mas mais pra área tipo blues, jazz, samba, MPB, essa área que eu curto. Jazz? Mais. Jazz também? Eu toco, fora tentar tocar o tantã, eu toco saxofone. Pô, que legal, cara. Qualquer hora você vem aí tocar sax pra gente. Ah, beleza. E o que você toca, assim, quando você tá tocando sax? Eu curto tocar funk americano e jazz, e blues, e MPB. Qual que é a diferença do funk americano pro brasileiro, você sabe? Tem bastante, né? É? A levada é diferente, tudo é diferente, né? Inclusive, lá pelo menos tem alguma... As letras têm alguma... Tem algum sentido, né? E o Luiz Felipe? Por que você... Pandeiro, cara. Como é que você se interessou por pandeiro? Ah, bom, eu vi o meu amigo tocando. Pedi pra ele me ajudar. Pedi pra ele mostrar como que é. Ele me ensinou alguns toques básicos. E eu gostei, assim, e eu tocava mais em casa, que eu pedi um pandeiro de Natal, ganhei no Natal. E aí eu já fui aprendendo a tocar, quando eu ganhei eu já sabia bastante toque, assim, que ele já tinha me ensinado. E aí eu e o Yuri se encontramos e combinamos de formar um grupo. O grupo é vocês dois e o Matheus? Só vocês três por enquanto? Tendência é aumentar, ou não, ficar só nos três? Não, aumentar. Falta bastante instrumento ainda. Mas pra que aumentar, cara? Só os três já não tá bom? Ah, porque o violão ajuda a fazer melodia, e também tem banjo, tem a percussão, então muda, né? Qual é o estilo que vocês tocam? Ah, mais pagode mesmo. E por que pagode? Ah, sei lá, acho que... Ah, não tem o porquê, acho que já vem... Eu acho que é o sangue. Já vem... O sangue. Vem de dentro, a levada. Oh, legal. E você, alguém assim falou, nossa, vamos tocar pandeiro, ou você se interessou espontaneamente, ou você viu alguém tocando e falou, nossa, que legal. Porque todo mundo pensa que é fácil, né? Ah, não é fácil. Eu vi meu amigo tocando na rua outro dia e me interessei. Eu falei, nossa, deve ser... Eu achei que era fácil também, mas eu demorei umas 3 semanas pra pegar a batida. E... Aí eu fui me interessar sozinho, agora a gente tem o grupo, eu, o Yuri e o Matheus. E aí tá interessante cada vez mais, a gente tá compondo cada dia mais música. E qual é a maior dificuldade que você encontrou quando você começou a tocar pandeiro? Tocar e cantar ao mesmo tempo. É muito difícil. Assim, agora nessa batida que eu faço nas músicas, é mais fácil, que é a batida básica. Só que pra mim trocar a batida, sem mais batida. Só que pra mim trocar e cantar, aí fica difícil. Não consigo. Mas hoje em dia você já consegue fazer isso? Tá treinando? Tô tentando, né? Mas quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer um mês, eu acho. Um mês e pouco, tá mais. Começou com aquela brincadeira que eu fiz com vocês lá na escola? Começou a me apresentar, vai lá na rádio, aí a gente pegou. Aí já conheci o Matheus que tocava cavaquinho e aí formou isso. Aí tamo aí. Só pro pessoal, né, se inteirar da situação, eu vi o Luiz Felipe tocando pandeiro na sala de aula, né? E como se fosse um outro professor qualquer, teria mandado ele pra diretoria, né? E eu falei, não, cara, você tem o dom pra tocar isso aí, né? Toca uma música aí pra gente. Aí ele tocou um pedacinho de uma música lá. Eu falei, vamos lá fazer um programa na rádio junto com a gente. Ensaiou umas 4, 5 músicas aí, né? E aí vamos lá. E aí eles toparam e aceitaram a parada. Quantos anos você tem, Luiz Felipe? Eu tenho 15, fiz 15 agora em março. E gente, depois que você falou que gostou da música que a gente tocou na sala, a gente conversava entre nós mesmo e aí foi a ideia de formar o grupo. Pô, legal. Yuri, quantos anos você tem? Eu faço 15 agora, dia 19 de maio. Pô, legal. Ainda falta o Matheus falar, né? E aí, Matheus, vamos falar um pouquinho ou você vai ficar quietinho? Não, vamos falar. O Matheus é quietinho, cara. Até na sala de aula ele não abre a boca, pra saber. Falei, esse moleque vai dar trabalho, não vai falar nada pra gente hoje. E por que cavaquinho? Ah, sei lá, eu vi meu tio tocando, né? Aí eu se interessei. Aí o Felipe e meu pai colocaram na escola, fazendo aula lá. Eu gostei. É, então você tá aprendendo em uma escola? Tô. E faz tempo? Faz quase um ano. Pô, legal, você já toca bem pra, né? Basicamente pelo pouco tempo. É. E alguém na sua família é músico? Ah, meu pai, ele toca assim quando tem festa em casa, assim. Ele toca de tudo, toca tantã, toca pandeiro. Ele só não toca vaquinha ainda, né? É meio difícil. Mas o resto ele toca tudo. Quantos anos você tem? Eu tenho 15, fiz em janeiro. E como surgiu a ideia de se juntar com os nossos dois outros amigos aí? Ah, eles estavam tocando lá, né? Aí eu fiquei olhando. Aí eles chamaram eu pra participar do grupo. Eu peguei e fui lá e aí começou a tocar junto. Pô, legal, cara. Foi assim... Como que vocês sabiam que ele tocava o cavaquinho? Porque o Felipe, ele já era amigo do Matheus. Aí ele me apresentou, aí a gente virou amigo e... Eu sou amigo do Matheus desde a quinta série. A gente conheceu na quinta série e... A gente tá assim, o melhor amigo que eu tenho é ele. Pô, legal, cara, isso é importante. Ele falou pra mim que ele tocava cavaco. E o Yuri falou que o sonho dele era formar um grupo. Aí a gente formou o grupo. E como vocês descobriram o Yuri tocava alguma coisa? Então, ele também falou? Então, porque ele tava falando que ia fazer aniversário dele, né? Aí eu falei, então a gente podia fazer um pagode lá na sua casa. Aí ele falou, sabe? Eu falei, então, você toca tantã. Eu já sabia que ele sabia tocar pandeiro. Aí formou, aí depois já juntou o Matheus. Aí agora tá o grupo. E vocês estão procurando mais gente? É, procura de... É, quando for procurar uma pessoa, tem que achar uma pessoa que tem afinidade igual vocês três têm, né? É. Pra depois não colocar uma pessoa que começa a destoar do grupo e no fim acaba que acontecendo igual os outros grupos aí. O grupo tá no auge e acaba se separando, desfazendo, porque um ou outro acaba prejudicando o grupo inteiro, fazendo aquelas conversinhas fiadas dentro, falando fusquinha dentro do grupo, falando mal um do outro, não é verdade? É. Maravilha, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma musiquinha pra gente aí? O que vocês vão tocar? Vou falar. A gente vai tocar, vai rolar de tudo que a gente vem ensaiando sempre, essa é a primeira. Eu acho que ficou legal no ensaio e a gente vai tocar essa. Nega, vou te fazer sorrir, pode apostar, você vai se amar. O pretinho aqui vai te fazer feliz, Você vai pirar quando me encontrar. Não fica com vergonha, tira minha roupa, que a noite promete aqui na minha cama. Só não fica assustada nessa madrugada, hein? Sou muito ousado nessa parada. Vai rolar de tudo com essa menina. O pretinho vai pegar com muita energia. Vai tirando tudo nessa ousadia, que a noite é longa com essa novinha. Mas vai ser perfeito se ela ficar na minha. Mas vai ser perfeito se ela ficar na minha. Nega, vai te fazer sorrir. Pode apostar, você vai se amarrar. O pretinho aqui vai te fazer feliz. Você vai pirar quando me encontrar. Não fica com vergonha, tira minha roupa, que a noite promete aqui na minha cama. Só não fica assustada nessa madrugada, hein? Sou muito ousado nessa parada. De tudo com essa menina. O pretinho vai pegar com muita energia. Vai tirando tudo nessa ousadia, que a noite é longa com essa novinha. Mas vai ser perfeito se ela ficar na minha. Oh, oh, oh, oh. Mas vai ser perfeito se ela ficar na minha. Falar de tudo com essa menina. O pretinho vai pegar com muita energia. Vai tirando tudo nessa ousadia, que a noite é longa com essa novinha. Mas vai ser perfeito se ela ficar na minha. Estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Agora no segundo bloco, depois de escutar uma música. Olha, molecada, putz, grilin, foi 10, hein? Vocês estão parecendo profissional já, hein? Quem sabe daqui não saia um grupo de sucesso, né? Que é o que eu espero e acho que vocês também, né? É verdade? Bom, só retomando, né? Nós estamos aqui com o Yuri Vinícius, o Luiz Felipe, o Matheus Vinícius, todos alunos lá da Escola Jesuíno de Arruda, do primeiro E, e o Matheus do primeiro B. Estão aqui mostrando uma música, falando um pouquinho da vida deles, como que eles se interessaram por música. E tem essa atividade extra escola, né? Que é aprender música, cantar, etc. Pô, ó, fala a verdade, ó. Ficou bom pra caramba, cara. Vocês tiveram a chance aí de também ouvir depois, né? É, ficou bom? Sim, achamos diferente. E de quem que é a ideia de compor as músicas? De onde saiu essa letra? Então, na verdade, eu compus com um amigo meu, essa música é minha e de um amigo meu. E sempre quando a gente se junta, sempre acaba saindo alguma coisinha assim. E vocês têm mais letras, né? Mais músicas. Tem. E quem que faz a sonorização? Vocês mesmo, depois se juntam e... Peraí, aqui fica bom assim, aqui fica bom assim, é? É, e tipo, vamos supor, eu fiz a melodia assim em si, aí eu falo, agora eu mostro pra ele o jeito que é a música, aí o Felipe vai lá e vê como ele acha que vai ficar melhor assim a sintonia do pandeiro, aí... Depois o Matheus vai lá e tira a melodia e depois a gente junta e ensaia e vê como fica. Pô, a gente deu um corte no Matheus aí no último bloco, né? Ele tava falando de como ele se interessou pelo cavaquinho e essas coisas lá todas, né? Pô, é legal a gente ter uma atividade extra, né, Matheus? Pra fazer depois da escola essas coisas, né? É legal, só fiquei em casa sem fazer nada. E é bom, cara, porque isso daí mostra que vocês são boas pessoas. Não estão indo se enveredando por um caminho ruim, como a gente tem visto muito ultimamente aí, né? Vocês estão fazendo uma coisa legal, né? Como eu disse, né? E volto a repetir, espero que vocês, daqui a algum tempo, estejam fazendo sucesso aí na parada, aí na mídia, aí, né? Já pensou que é legal, cara? Hã? Jeito de artista vocês já têm, né? Inclusive, pra quem ouviu aí, a voz dos dois rapazes aqui parece voz de pagodeiro mesmo, né? Ficou legal, cara. Ficou muito bom. Ficou legal mesmo, tá? Obrigado. Inclusive o som, assim, o ritmo, vocês tocando junto assim, ficou bem sintonizado entre vocês. Ficou legal. Vocês ensaiaram bastante? Ah, ensaiamos, estamos ensaiando há um mês e pouco já. É? É. Ficou legal, cara. E o Matheus, e aí, Matheus? O que você acha desse ritmo aí de ensaios? Ah, acho bom, né? A gente tá ensaiando já faz um tempinho já, né? Quase todo dia lá. Te apresentar lá na escola também, né? É, a gente tá se dedicando aí pra ver se no futuro sai alguma coisa melhor. Quanto tempo vocês ensaiam por dia, mais ou menos? Ah, vai umas 4 aulas. É? A gente perde umas 4 aulas, 3 aulas por dia. É? E vai na casa de quem? Bom, a gente sai na escola e quando eu não tenho treino lá ali no Paulistinha ali, de terça e quinta. Quando dá pra mim, pra gente ensaiar na casa de alguém, a gente marca e vai ensaiar. Cada um leva, vai ficar meio difícil por causa que não tem o microfone. Ah, tá. Fica diferente. E o que o seu pai, sua mãe, a sua família fala dessa sua vocação e dessa sua vontade de ser cantor? O que eles falam? Meu pai apoia pra caramba, né? Ele perguntou antes se podia vir ver aqui, que ele tava louco pra vir. Ah, por que você não trouxe ele? Ah, ele tá no trabalho. Ah, tá. E... da próxima vez você pode trazer ele, pode trazer a mãe, pode trazer quem quiser, tá? Então. Tá aberto aí pra gente, tá bom? Beleza. Pode trazer aí, eles ficam aqui, ó, ficam ali no outro estúdio só ouvindo, ou fica aqui dentro com a gente, tirando foto, filmando, porque pai e mãe gostam disso, né? Ai, vou guardar pra postar. É, cheio de recordação, né? Pra recordação, né? Aí já tira umas fotos, já dá uma autografada assim, já dá uma foto pra mim, porque aí quando você estiver famoso, eu vendo a foto e gravo ali em cima. Sacanagem, né, cara? Né? E o seu pai, Yuri, sua mãe, sua família? Ah, então, como antes de ter formado o grupo de pagode e tal, eu toco numa big band, então antes de tudo isso eles já me apoiavam com a música, né? Então eles sempre gostaram de eu ir meio assim pro lado da música, e eles sempre me apoiam. E já toca? Você já toca em big band? É, eu toco na big band. Que legal, cara. É, então, na verdade essa big band é um grupo de referência do Projeto Guri, Na onde a gente tem que passar por uma prova que a região inteira de São Carlos participa. E aí quem passa nessa prova entra na Big Band. Aí eu tô há 3 anos lá. Aí todo ano tem que passar por uma prova. E vocês se apresentam em outras cidades ou só aqui em São Carlos? Não, em outra cidade, estado. No primeiro ano a gente foi pro Rio, a gente tocou no Rio Mais 20. E aí sempre tem essas oportunidades, assim. Oh, é um projeto legal, né? É, bem interessante. E quantas pessoas são nesse projeto? Acho que tem umas 15, 16. E cada um instrumento diferente? Então, é que é dividido assim por naipe, né? Tem o naipe de saxofone, naipe de trombone, naipe de trompete e a cozinha, né? Cozinha? É, a cozinha na verdade é a guitarra, baixo, bateria e a percussão, né? Ah, tá. E aí junta todo mundo no final? É, e aí tipo, aí tem 2 ensaios por semana. Aí a gente ensaia. Agora, na verdade, a gente tá ensaiando um repertório mais pro estilo funk. E já tem alguma apresentação marcada? Então, a gente tá agora nos últimos jogos do Paulistão, a gente tava tocando no Paulistão, no Campeonato Paulista. E aí agora a gente só tá ensaiando, eu acho que só vai ter apresentação mês que vem só. Tocando aonde no Paulistão? E no Campeonato Paulista de futebol. Mas aonde vocês foram? A gente foi... O primeiro jogo foi em Rio Claro, aí depois foi em Ribeirão, aí a gente fez a semifinal em Santos, e aí a final a gente não tocou. Por quê? Ah, então, não sei, na verdade tava tudo certo pra gente tocar, aí eu acho que acabou, não sei o que aconteceu, e aí mandaram um e-mail pra gente falando que a gente não ia mais, aí acabou que não indo. E como que funciona isso aí? Vocês iam tocar antes de começar o jogo, 1 hora antes? É, a gente tocava um samba... E aí os jogadores entravam e a gente tocava o hino nacional e aí saía e assistia o jogo. Ah, vocês tocavam o hino? É, a gente tocava o hino nacional. Oh, que legal, cara. Aí a gente saía e aí a gente assistia o jogo. Nossa, que... não sabia disso, não. Que eram vocês que tocavam as músicas lá antes de alguns jogos. E cê, era só nesses jogos ou você sabe se tinham outros grupos tocando em outros jogos também do mesmo projeto? Então, pelo que eu sei, só foi a gente só. Ah, tá. Porque o Projeto Guri é no estado de São Paulo inteiro, né? É, no estado de São Paulo inteiro. E existem os polos, aqui em São Carlos é um polo. É, aqui em São Carlos é o polo, aqui é a regional, já chama de regional, né? Que cuida da região inteira. E como que faz pra entrar nesse projeto? Então, faz a inscrição, é tudo gratuito. E aí, dependendo do instrumento, se já tiver vaga, você já começa. E o que você pode escolher lá pra tocar? Ah, tem de tudo. Tem trombone, tem saxofone, trompete, guitarra, bateria, percussão. E tem aluno pra tudo isso? Oi? E tem aluno pra tocar tudo isso? Tem, aí tem os professores também, né? Ainda tem. O número de vagas é suficiente ou sobra gente ou sobra instrumento? Então, depende do instrumento. Às vezes tem vaga, às vezes não tem. Aí é sempre bom quando já abre logo a inscrição já ir pra conseguir a vaga. Pô, que legal, cara. E você sabe mais ou menos quanto que é? Não tem, não paga nada. Não, quanto que, quando que é a inscrição? Ah, quando que é então? Aí eu já não sei. Ah, tá. Então você faz parte até hoje? É, eu tô lá, vai fazer 4 anos. E você toca o mesmo instrumento lá? Não, lá eu toco saxofone. Sax? É. Meu moleque é polivalente, você viu? Então, isso é legal, cara. Eu gosto de ver isso, isso em vocês, porque eu vejo que vocês, assim, de uma certa forma, tem uma boa índole, né? Então, assim, esses primeiros colegiais desse ano tão diferenciados, cara. Eu não canso de falar isso, né? Porque a molecada parece que tá realmente assim, a grande maioria tá a fim de aprender alguma coisa, né? Você olha assim no rostinho dos alunos, você vê que mesmo você tá ali, pô, professor, não entendi essas coisas, tá? Mas aí no fim eles acabam, peraí, vamos ver, né? Tirar uma dúvida ou coisa desse tipo. O Matheus é difícil falar, né, cara? Né? Esse cara aí é quietão, assim, eu fico imaginando como é que esse cara vai conseguir chave com uma menina, mano. É nada. Só na sala, só. É? Só na sala. Tem um jeitão assim de cara meio quietão, fica na tímido. Dele, né? Meio tímido. Só na sala. É sossegadão assim direto? Ah, a gente, ele é mais solto, fala mais, brinca mais. Mas ele é sossegadão assim, normal. Você é sossegadão assim na sua casa também ou lá se dá umas estreladas? Ah, lá, nossa, ainda fora da rotina, né? Pego já. Sou mais em casa, sou mais eu, assim. Só na escola mesmo, sou mais quieto. E com relação a você se dedicar à música, o que seu pai, sua mãe e sua família falam? Não, meu pai e minha mãe gostam bastante também, que meu pai, o que ele mais gosta, assim, é samba e pagode, né? Que ele gosta bastante. Aí minha mãe também. Minha mãe gosta bastante de samba e pagode. Aí também, Felipe, eles começaram a colocar eu na escola lá. Meu pai falou, é só você ver o dia lá que eu coloco você. Ele também tá querendo que eu faça aula de violão lá. Só acabar a aula do cavaquinho lá, vou começar a fazer aula de violão também. É muito diferente tocar violão e tocar cavaquinho? É por causa do ritmo, né? O cavaquinho é mais ritmo. É muito mais rápido de ritmo, né? O violão não. O violão é mais devagar. É mais fácil. Qual que é a diferença básica aqui? E a dificuldade, assim, que você acha que você vai ter quando você começar a tocar violão? Só se for só por causa do ritmo, porque eu acho que é a mesma coisa o resto. Porque o bracinho dele é curtinho, né? É, o braço é curto. É um violão miniatura. Mas é legal o som dele, né? É. E você toca algum outro instrumento ou você tem a pretensão sem ser o violão ou algum outro? Ah, eu toco mais ou menos o tantã também. Legal, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma música aí pra gente. O que vocês vão tocar agora pra nós? Agora vem uma música que chama Vem Pra Mim, é música nossa também, música composição do grupo. E é só isso. Dá bala. Vem pra mim, quero te fazer feliz. Não demore, pois os braços te aguardem. Pois você é tudo que eu sonhei. Sem você não sou ninguém. Desejo mais que tudo nessa vida, pois você é minha menina. Te amarei até ao fim. O meu maior desejo é te fazer feliz. Então não espere, se entregue. Deixa o meu amor te completar. Esse sentimento em mim sempre vai estar estampado no meu olhar. Te amo mais que tudo. Só preciso de uma chance pra provar. Vem pra mim, quero te fazer feliz. Não demore, pois os braços te aguardam. Pois você é tudo que eu sonhei. Sem você não sou ninguém. Te desejo mais que tudo nessa vida, pois você é minha menina. Te amarei até o fim. O meu maior desejo é te fazer feliz. Então não espere, se entregue. Deixa o meu amor te completar. Esse sentimento em mim sempre vai estar estampado no meu olhar. Te amo mais que tudo. Só preciso de uma chance pra provar. uma chance pra provar. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com os nossos alunos, o Yuri Vinícius e o Luiz Felipe, do primeiro E, e o Matheus Vinícius, do primeiro B, que estão aqui mostrando seus dons artísticos pra gente. Impressionante, né? Uma molecada de 15 anos já com essa criatividade. Nós esquecemos de uma coisa, né? O que nós esquecemos de fazer? Esquecemos de falar o nome do grupo. É, então, nós já estamos no terceiro bloco do programa e você esqueceu de falar o nome. E eu esqueci de perguntar. Como é que chama? Chama Tudo Toys. É um nome, assim, que a gente é muito fã do Thiaguinho. O Thiaguinho, o Neymar, e eles têm uma mania de falar Toys e pegou. Aí a gente deixou Tudo Toys e ficou legal, eu gostei. A ideia principal de colocar assim esse nome foi de quem? Aposto que foi sua, né? É, foi do Felipe. Sabia. Esse moleque tem cara de fã de Thiaguinho e Neymar mesmo, né? Dá uma olhada. Você joga bola, né? Eu jogo. Você joga onde? Você falou que joga no Paulistinha? Eu jogo no Paulistinha. Eu tentei ali no São Carlos, ali, aí eu parei meio que passei ali e passaram eu pro time B. Agora eu tô treinando no time B. E qual a posição? Eu jogo de volante. Volante? O que faz o volante, cara? Volante, ele protege a cabeça de área, ele desarma e arma ao mesmo tempo. Volante, sim, é o motor do time. Ah, tá. E aí, se pintar a carreira de jogador e a carreira de pagodeiro, como é que fica? Vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Aí é só resenha, né? E aí, como é que vai ficar, difícil, cara, a cabeça? Mas, na verdade, meu sonho é ser jogador de futebol. Mas, quando tá difícil, gente, eu tô melhor assim, não, ó. No pagode do que no futebol no momento. Tá difícil. Perceberam, futebol, né, galera? Estão dando querendo dar o balão já, ó, tá vendo? É? E essa vocação também pra ser jogador? De onde apareceu, cara? Ah, meus primos, meu pai foi jogador, meu avô foi jogador, família inteira. E assim, eu sempre gostei de futebol. Eu entrei numa escolinha com 8 anos, acho. É, 8 anos. E não larguei até hoje, não paro de treinar. Teve um mês aí que eu treinei de segunda a sábado e todo dia, porque era semana de avaliação. E deu a primeira semana, a segunda semana não deu certo. Só que eu não posso desistir, né? E seus pais, o seu pai, os seus primos, seus tios que você falou, eles jogaram algum time grande ou só time aqui da região mesmo? Meu pai já, só time da região, meu avô também. Só defenderam aqui o Grêmio, São Carlense, Botafogo, esse time. Pô, legal. E qual é a maior dificuldade que você vê hoje para um cara se destacar no futebol? Ah, é o corpo. O corpo tem que se ter. O futebol hoje é muita força. E isso aí tá prejudicando muito eu, que tenho o corpo mais abaixo dos outros moleques do time. E onde fica a ginga, onde fica a classe, onde fica o futebol arte brasileiro nessa história? Ah, bom, tem que tentar se misturar o porte físico, que às vezes o cara, ser jogador, tem que fazer muita academia pra crescer, pra ter força. E perde um pouco a agilidade. Às vezes um cara chega aí no campo e se destaca pra caramba, vai pra um time grande, vai ficando pesado. Como o Neymar foi pro Barcelona, não tem mais a mesma ginga que ele tinha no Santos. Que ele era mais leve. Lá ele tá ficando mais forte, tá pegando mais físico. É justamente isso que eu ia perguntar pra você, cara. O Neymar parece que tá ficando mais... Fica pesado, é isso aí. E aí quando o cara fica mais pesado, ele perde aquela... Perde porque... O que dá agilidade é a leveza do corpo dele. Pode ter ainda o talento, não perde, mas perde a agilidade por isso, por causa de músculo, muita massa. E você já pensou nisso, cara, nessa interrogação na sua cabeça? Vai deixar os caras mesmo? E se o grupo começar, de repente, fazer sucesso, começar a pintar um monte de show e aparecer uma oportunidade pra você jogar num time grande? O que você vai fazer? Aí vai ser difícil, vou rezar pra não acontecer isso aí. É, porque aí, de repente, cara, vocês começam a despontar. Vocês estão começando agora, tá? Mas eu vejo que vocês têm talento, vocês têm potencial. De repente, e aí? O grupo começa a progredir, comentar. E de repente, algum cara vem aí de fora, algum olheiro, vê, pô, esse moleque joga, vamos levar ele lá pro Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, sei lá pra onde for, né? Não sei, qual é o seu time? Ah, às vezes não, eu quero só jogar no Palmeiras porque eu sou palmeirense. Ou eu quero jogar no Corinthians porque eu sou corintiano. Hoje em dia não existe mais isso, não sei se você já viu, né? O cara ele joga onde paga mais, né? E você vai pro lugar onde paga mais. Você não tem mais esse negócio de, não, eu jogo no time porque, oh, essa camisa aqui é como se fosse a minha segunda pele, né? Não é verdade? Não é assim que os caras falam? Ou falavam antigamente? Agora é o que. Mas. O povo me liga mais pro dinheiro agora do que jogar bola. Assim, é verdade. Atualmente. Só que se pintar uma oportunidade de eu jogar, de eu ser jogador e pintar uma oportunidade na música, eu não sei o que eu fazer, né? Eu vou tentar, eu vou treinar o futebol e eu vou ensaiar a música. Vamos ver o que vai dar, né? Mais pra frente. Quanto tempo dura uma carreira de um jogador? Ah, tem que aproveitar, porque não dura muito. Porque... não tem como explicar demais. Você tem 15 anos. Você acha que com quantos anos, até quantos anos, se você for um jogador profissional, for um jogador que aparece bastante, você vai jogar? Até uns 35 no máximo, né? Ah, eu não vou querer parar, né? Mas até os 35 já dá a minha idade. Tá, 15 para 35 são quantos anos? São 20 anos. Tá, se você estiver tocando, você acha que com 35 anos você vai parar? Com 35 anos vocês vão estar no auge. Vai estar no auge. Vocês vão parar com quanto? Lá com 60, 70 anos, pô. Porque tem grupo de pagode aí, tipo Raça Negra, os caras já estão velhos. Estão tocando até hoje. Fundo de Quintal, não é verdade? Tem os grupos assim, os que... Já que você tocou nesse ponto, né, foram eles que começaram com isso, né? Com o pagode, né? O Fundo de Quintal, né? Com essa ideia de pagode, ou deram uma misturada no samba com outro ritmo e virou pagode, não é isso? É que o pagode começou mais lá na década de 90, né? Que veio Catinguelê, esses grupos, Só Pra Contrariar, Exalta Samba também já veio logo em seguida, e foi que não destacou o pagode, né? Foi quando estourou o pagode no Brasil, né? É. Porque hoje em dia, qual é o ritmo que é hoje em dia que tá aqui em alta? Não, acho que é o funk, né? É, e o sertanejo universitário também? O sertanejo universitário também. É, então. O que você acha, cara, desses dois ritmos? Ah, o que eu posso falar? Eu escuto também, mas acho que minha área mesmo mais é o que eu falei, né? O samba e o pagode. Ouvindo essas músicas, assim, qual que transmite alguma coisa pra você, alguma coisa boa pra você? Ah, acho que sertanejo universitário. É? É. Legal. Matheus, o que você faz fora tocar cavaquinho e ir pra escola, cara? Eu jogo handebol no time de São Carlos, no Sub-16. Treino na escola também, né? Jogo pela escola. Aí tudo, quase todo dia também, né? Tô treinando. Eu de segunda, quarta e sexta no São Carlos e terça e quinta lá na escola. Pô, que legal, cara. Você joga hand? Não sabia, não. Joga. Qual a sua posição? Sou armador e ou ponta. Joga nas duas posições. E como que você descobriu essa sua vocação? Ah, minha professora lá, né? A Neuza. A Neuza? É. Um abração pra Neuza, hein? É. Que descobre vários talentos aí, cara. É. Inclusive aquele carinha que jogava na seleção. O Daniel, o goleiro. O Daniel foi lá da escola, cara, e começou jogando lá, né? Eu lembro, eu dei aula pra ele, faz tempo. Ele foi lá no Jesuíno, lá, foi ano passado ou retrasado, aí ele foi lá. Nós, ó, pra dar um treino pra nós, ó. E você começou na escola mesmo? Comecei na quinta série lá, né? Não gostava muito, né? Ficava chamando eu, ficava dando migué, né? Pra não ir treinar. Aí quando eu comecei a jogar mesmo, que eu joguei meu primeiro jogo, eu gostei. Aí depois eu não parei mais, desde a quinta série. Qual que é a dificuldade de você jogar handball? Ah, é muito contato físico, né? Você tem que ter corpo. Tem gente também que não tem corpo lá, né? Então, o coitadinho do Luiz Felipe ia tomar um tranque e ia ser jogado pra fora da quadra. Eu jogava, eu já joguei. Jogou, já? Da sétima até a oitava série só. Ah, tá. E quem te chamou pra jogar no São Carlos? Então, tem o Igor e o Canário lá na minha escola, né? O Bruno. Eles treinavam lá, né? Eles já jogaram pelo profissional, estão jogando pelo profissional e pelo Sub-16 agora, né? Aí eles começaram a chamar nós lá pra treinar. A gente foi treinar lá, gostou. E começamos a treinar, né? Foi jogar o ano passado, passamos pro estadual, né? Só que aí a prefeitura, né? Acho que não deu verba, não sei o que aconteceu lá, mas não foi. Pô, que sacanagem, hein? Pô, então o Randy, ele tá em alta agora porque as seleções brasileiras masculina e feminina estão ganhando quase tudo lá fora, né? Seleção brasileira feminina ganharam o Mundial, né? E a Olimpíada, ninguém acreditava que ela ia ganhar. Não, né? Cara, é verdade, porque não tinha tradição nenhuma, né? Agora elas estão querendo, tem as outras equipes agora, vai ter a Olimpíada, né? Vamos disputar ele de novo e tentar ganhar. Quem sabe, né? Você não vai estar lá participando, né? Já pensou que legal, hein? Mas tem 2 anos ainda, pô, né? Então. Você vai estar no terceiro colegial. É, dá, né? E aí, galera, o que vocês vão tocar pra gente agora? Agora é pra poder te conquistar. É música do grupo também, que o Yuri fez especialmente pra menina. É, já começou, e... Yuri. Legal, então vamos lá. Não sei como explicar, mas eu vou te contar. Quando eu te vi, me apaixonei. Foi no primeiro olhar, você me conquistou assim. Foi algo especial, fora do normal. Você chegou chegando, abalando o meu coração. Essa morena, bem atraente, não sai da minha mente. Chegou tão de repente, já me conquistou. Com seu jeito de me olhar, não consigo nem falar. Então eu vou cantar para poder te conquistar. Confia em mim, olha pra mim. Todo amor do mundo eu vou te dar. Só preciso de uma chance pra provar. Não é caô não, pega na minha mão. E no caminho eu vou te mostrar. Mas te peço uma coisa, só basta o seu coração. Você me entregar, confia em mim. Olha pra mim, todo amor do mundo eu vou te dar. Só preciso de uma chance pra provar. Não é caô não, pega na minha mão. E no caminho eu vou te mostrar. Mas te peço uma coisa, só basta o seu coração. Você me entregar. Muito bem, amigos ouvintes, estamos de volta aí com o quarto bloco do programa Ensino Básico em Revista e acabamos de escutar uma música aí de qualidade com esses garotos, cara. Não dá nem pra imaginar, nem pra saber, nem pra de longe passar pela cabeça da gente que esses carinha tem 15 anos só, meu. Olha, parece já profissional. Muito bom mesmo, principalmente agora que nós descobrimos que o Yuri tá apaixonado, né? Você viu que legal, cara? Já que o Yuri tá apaixonadão, tá nessa aí, né? Vamos perguntar aqui o nome da menina pra gente não zoar com ele depois na escola, né? Beleza. Depois você me conta em off, tá bom? Aí a gente zoa só devagarzinho com ele, tá bom? Já que ele tá apaixonado, vamos aproveitar e vamos tocar mais uma? Vamos. O que vocês vão fazer agora? Agora faz assim, essa música nossa é do Sorriso Maroto. E vamos lá. Era tão estranho te olhar dentro dos olhos e ver na minha frente tudo que eu sempre quis. Eu era diferente dos outros caras de 20 anos. Você era uma chance para eu ser feliz. Eu era simplesmente mais um cara apaixonado. No seu coração não ia ser ninguém. Mas é exatamente quando a gente está cansado. O coração distrai e a sorte vem. Faz assim, te dou meu telefone. Você me diz seu nome e a gente então se vê. Não faz assim, não faz assim. Não diz que vai ligar e some. Me deixa ser seu homem e venha ser. Faz assim, te dou meu telefone. você me diz seu nome e a gente então se vê. Não faz assim, não faz assim. Não diz que vai ligar e some. Me deixa ser seu homem e venha ser uma mulher pra mim. Mais uma vez, esses caras surpreendem, né? Mesmo a música não sendo deles, eles têm cantado a música de outra pessoa. Legal pra caramba, achei muito interessante, né, o que vocês estão fazendo aí. E a gente estava conversando com o Matheus, né, no último bloco. Matheus, desses grupos de pagode que estão na estrada aí, quem mais te toca e te chama mais atenção, cara? Ah, eu gosto bastante do Revelação. A música da aula, eu estudo bastante também Exalta Samba, né? Acabou o grupo, mas as músicas continuam lá, continuo escutando, né? E escuto também Thiaguinho e Alexandre Pires bastante. O Exalta acabou mesmo? Acabou. O Thiaguinho saiu do grupo, né? Foi fazer carreira solo. Pô, eu tenho o primeiro CD dos caras, sabia? Quando cara eu, é fera. É. Quem era o vocalista, era o Trigger, né? Isso. Eu tenho o primeiro CD deles, outro dia eu tava escutando, cara. E saiu, vixi, muito tempo atrás. E o seu, o Yuri? Quem que é o grupo, assim, que... Ah, então, grupo... É... Ah, grupo acho que seria também Revelação, Exalta Samba, Só Pra Contrariar. Mas acho que o que mais destaca, assim, que me inspira seria Thiaguinho, Mumuzinho, e é Péricles, Sorriso Maroto também eu gosto. Mas esses grupos, assim. E o seu, o Felipe? Pô, eu sou fã de todos, né? Mas eu gosto mais do Sorriso Maroto. É, o grupo que... Eles estão juntos ainda. É, estão também. Eles estão ainda na estrada. É. Ah, tá. Fora o Sorriso Maroto, assim, quem é o outro grupo, assim, que tá na estrada que também não se desfizeram? Que estão participando aí. Porque o Só Pra Contrariar também não existe mais, é, né? Mas agora eles estão voltando, estão fazendo uma turnê, acho que de 25 anos ou 30 anos. Ah, eles estão voltando? É, eles voltaram, na verdade, né? É, porque o grupo acabou porque o Alexandre Pires resolveu sair, né? Aí agora eles voltaram. Aí eles voltaram e estão fazendo uma turnê, acho que de 25 anos. Pô, que legal, cara. É bom saber disso aí. Eu também tenho o primeiro CD deles, cara. E o Alexandre Pires é para uma tripa, meu. O cara era mó magro. É. Eu também gosto dessas músicas de pagode. Funk eu não gosto muito, não, tá? Não sou muito afim. Mas sertanejo, essas coisas. Eu sou também bastante fã. Jazz também eu gosto. Blue também, tá? Samba, sabe aquele sambinha mais antigo? Martim da Vila, Alcione, Beth Carvalho, entendeu? Que era mais da velha guarda da minha época. É. Não era muito da idade, da época de vocês, não, né? Mas, é bom, mas né? Eu acho que o pai de vocês também deve curtir esse somzinho mais antigo, assim, né? Porque a música antiga, cara, ela tinha letra, ela tinha melodia, te falava alguma coisa, né? Tinha... Era de qualidade, né? É, hoje em não dia... Não que agora que... não seja, né? Mas antes tinha... Lá, transmitia alguma coisa, né? As letras hoje em dia parece que elas são meio vazias, né? Vocês sentem isso também? Nas músicas, assim, as letras meio vazias. Principalmente, assim, tem determinados grupos aí que canta, cara, a música fica 2-3 dias na parada e depois desaparece. É. E o grupo também desaparece. É. Né? Espero que isso não aconteça com vocês, né? Que vocês... Camaradeus. É, porque eu prestei atenção na letra de vocês. É, a letra de vocês tem alguma coisa, assim, que transmite, que passa pra gente. Isso aí é o que as pessoas gostam, não aqueles refrão, né? Porque hoje em dia o que pega é refrão. É. É, claro. Esses refrão que os caras inventam, aí fica cantando só o refrão, a música inteira, né? E depois fica gravado na cabeça dos outros aquela porcaria, né? Uhum. Pra mim isso aí, desculpa, mas é uma porcaria. Não transmite nada, né? É. Né? E o que você espera do seu futuro, cara? Ô, Felipe. Bom, na música... Eu acho que a gente vai pra frente porque a gente tá um grupo muito unido, ensaiando todo dia, fazendo composição, cada dia mais querendo uma música nova. Eu acho que é isso que vai ajudar. E escola, cara? O que você pensa na escola? Bom, a escola... Acabou o colegial, tchau. Não, eu gosto muito, como gosto de futebol, eu vou cursar educação física. Legal. É, agora estudo, primeiro colegial tá difícil, mas a gente estudando a gente vai acertar. Beleza. E você, Yuri? O que você espera do seu futuro, cara? Ah, do meu futuro? Espero que, quanto ao grupo que vai pra frente, acho que tem tudo pra frente, a gente tá bem entrosado. E quanto aos estudos, depois que acabar o terceiro colegial, a faculdade, tentar passar em... Ou em música ou em alguma engenharia, não sei. Pô, legal. E você, Matheus? O que você espera do seu futuro, cara? Acabar a escola, né? Fazer uma faculdade pra ter futuro depois da música, qualquer coisa, se não dá certo, né? Ter alguma coisa, né? Pra entrar em alguma empresa, alguma coisa tipo assim. E na música, acho que a gente vai pra frente também, né? Porque eu, pra mim, a gente é bom. Eu acho que a gente é bom. São sim, cara. São bons, sim. E se, por exemplo, de repente vocês começarem a fazer sucesso, vocês não vão ter tempo pra estudar, cara. Como é que vai ficar? Tipo, pelo menos o colegial, o terceiro colegial. E aí depois, de repente, muito show, essas coisas, faculdade, o sonho já era, né? Como é que vai ficar? Vai ser difícil. Aí vai ter que sentar e ver o que cada um vai querer, né? Se vai ser isso mesmo, aí vai tocar pra frente. E se não for, ir pros estudos, né? Porque, de repente, aí como o Felipe, né? Já ficou indeciso aqui com relação ao futebol. Futebol e a música. É, de repente, aí é que é a mesma pergunta eu jogo pra vocês dois. E se o grupo começar a fazer sucesso... E aí? Como é que fica? Se você estiver na universidade, numa faculdade, fazendo faculdade, o grupo, e aí aquele ritmo de viagem, show, aquelas coisas aradas todas, cara, não vai dar pra você conciliar as duas coisas. Vai ser difícil. E como é que vai ficar? Vai ter que fazer uma opção. Então, é o que eu falei, vai ter que sentar todo mundo junto e ver se é o que todo mundo quer. E se for, bola pra frente. Mas vocês não vão fazer igual os outros caras que no auge, pô, acabou o grupo. Se tiver no auge, vai ser muito difícil separar. Não. Você vê esses grupos aí, por exemplo, o Sol pra Curant... o Exalta Samba tava no auge. O outro lá falou, tchau, foi embora e aí, acabou. Então, por que eles não colocam o outro lá? Por que o Péricles não canta? Ele tem uma voz legal. Mas o que deu, o que explodiu assim... Mas o exaltação foi quando o Thiaguinho chegou, né? Que acho que foi que bombou mais mesmo. Legal, cara. Bom, garotos, tá acabando o programa. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Prazer nosso. Pô, foi muito legal, foi muito instrutivo. É bom ver que os nossos alunos, os alunos de escola pública, estão fazendo coisas diferentes, handball, futebol, aprendendo música, pô, tocando em projetos, isso é muito legal. Isso, cara, dá uma sensação legal pra gente, que é professor, ver que vocês estão se virando, estão buscando, estão fazendo alguma coisa, aí isso é muito legal. Muito legal mesmo ter participado com vocês aqui, tá? Obrigado, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham sucesso. Obrigado. Vamos agradecer também ao nosso amigo Eduardo Martins, o nosso técnico. Esse cara é 10, cara. Tudo que você pede pra ele fazer aqui pra gente aqui em relação ao estúdio, ele tá sempre ajudando a gente, tá? Mandar um abração pro professor Toninho, pra professora Neuza também, pro professor Maurício, tá? Pro pessoal lá da Escola Jesuíno de Arruda, que com certeza vai estar escutando a gente, né? Tomara. O pessoal vai estar ouvindo a gente. Aí o pessoal do primeiro E, hein? Pessoal do primeiro E, primeiro B, ó. Todos os primeiros ouvindo a gente aí, hein, galera? Tá? Pra prestigiar os colegas aqui, tá? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado a vocês. Estejam conosco no próximo sábado, no próximo sábado, na próxima quinta-feira. O programa é apresentado às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, 17 horas, e é reprisado ao sábado, às 13 horas. Estejam conosco, ouvindo. O original é a reprise, sempre aqui pela Rádio UFSCar 95,3. Escute diferente! Agora vem Ainda Bem, do Thiaguinho. Faz uma música que a gente não compôs. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes já falei, te amo sem querer. Quantas vezes me enganei, tentando achar você. Cheira a paz, eu nunca amei ninguém assim. Eu sei que foi feita pra mim. só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração. Enfim achei o meu lugar, agora eu sei o que é amar. Do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito.